Ingrata, porque me foges, porque me fazes sofrer. Ingrata, porque me foges, porque me fazes sofrer. É inútil me fugires, hei de amar-te. Amar-te até morrer é inútil me fugires. Hei de amar-te até morrer. Onde quer que vás, ingrata, a tua sombra hei de ser. Onde quer que vás, ingrata, a tua sombra hei de morrer por amar-te, hei de amar-te, hei de amar-te até morrer. Hei de amar-te até morrer. Hei de morrer por amar-te. Hei de amar-te, hei de amar-te até morrer.